Caro Rossi, revivendo o passado. Arriba, compadre, comadre, estão todos convidados para conhecer a ilha de Itamaracá. Muita alegria. Me vou Itamaracá, dançando com as Marias. Me vou Itamaracá, dançando com as Marias. Trocando o pé pela mão, trocando a noite por dia. Sem droga, sem confusão, somente com alegria. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Compadre, Itamaracá é isso aí. Muito sol, muito simbale. Aua, aua, compadre. Ui, aua. Baila, dança como na cigana. Baila, dança como Salomé. Ui. Baila, querida, requebra tudo. Cintura muito marcada, bumbo e peito empinados, enfeita Itamaracá. Baila, dança como na cigana. Baila, dança como Salomé. Ui. Baila, a Vita dançava nua, deixava o rei muito doido. Sobrou pra João Batista, foi tudo em Itamaracá. Itamaracá, dançando com as Marias. Me vou Itamaracá, dançando com as Marias. Trocando o pé pela mão, trocando a noite por dia. Sem droga, sem confusão, somente com alegria. Compadre, que ritmo caliente, muito caliente, como as mulheres de Itamaracá. Ui!